tema de hoje é o ambiente nos influencia. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmativa. A realidade é que o ambiente nos influencia sim. O nosso ambiente doméstico, nossa casa, tanto assim o físico, o material, como o espiritual, o mental e os relacionamentos. A nossa vizinhança, a nossa rua, a nossa cidade, nossos estabelecimentos, enfim, todos os ambientes, eles exercem uma influência sobre nós. E eu vou começar assim, dando um exemplo. Imaginemos que eu estou andando na rua e eu estou fazendo um lanche. E aí, quando eu terminar esse lanche, eu vou pegar esse lixo que eu produzi, que provavelmente é um guardanapo, alguma coisa assim, e eu vou procurar uma lixeira para colocar esse meu lixo. Se a rua estiver limpa, o mais provável é que eu vá fazer isso aí. Agora, se a rua estiver suja, ou com sujeira, assim, é bem provável que eu faça um montinho bem pequenininho com esse lixo e nem vá procurar a lixeira, que eu pegue esse lixinho e deposite por aí num cantinho. Muitas pessoas teriam esse comportamento. E nós vamos ver o que os estudiosos nos dizem a respeito desse comportamento. E para falar disso, eu vou falar da teoria das janelas quebradas. Eu não conhecia e eu achei muito interessante trazer aqui para nós, porque ela tem uma relação com esse assunto. E alguém de vocês conhecem, eu não conhecia. Então, essa teoria nos diz que danos ao ambiente, eles geram a sensação de que a lei não existe. E quando não há lei, cada um pode fazer o que quiser. Quando não existem regras, qualquer comportamento é aceitável, incluindo vandalismo e até destruição de bens materiais. Portanto, essa teoria, ela afirma que desordem gera desordem. Vamos pensar num prédio que tem uma vidraça e lá tem uma janela quebrada. Se ela não for consertada logo, a tendência é que passem a quebrar outras vidraças, outras janelas. E talvez até invadam esse prédio, e até podem até destruir o prédio. A gente já viu coisas assim, né? Então, em 1982, James Wilson é um cientista político e George Killing é um psicólogo criminalista. Eles fizeram um estudo onde eles provaram que existe uma relação causal entre desordem e criminalidade. Eles deixaram dois carros idênticos abandonados. Um num bairro miserável e de periferia, lá em Nova York. E o outro num bairro luxuoso e um condomínio assim, residencial muito bom. Eles deixaram esses dois carros abandonados ali. O carro da periferia, no dia seguinte, estava completamente destruído e depenado. E o carro do bairro melhor, ele se manteve intacto, igual. Aí passaram-se mais alguns dias e esse carro continuava igual. E aí eles até já estavam assim pensando, começando a acreditar que a pobreza ela tinha uma relação, uma causa direta com a criminalidade. E um desses pesquisadores, ele teve uma ideia genial. Ele foi naquele carro que estava intacto e quebrou um vidro. Pois no dia seguinte estava esse carro exatamente igual, destruído e depenado, nesse bairro luxuoso. Então, a conclusão que eles chegaram, que o que estimula a prática do crime não é necessariamente a pobreza, mas sim a sensação de impunidade. Então, quando as coisas não são cobradas, nós temos aquela sensação de impunidade e, sim, acontecem mais infrações, vão acontecer mais, gerar maiores crimes, enfim, todas as coisas dessa ordem. Por isso, toda infração, ela deve ser rigorosamente punida, começando pelas pequenas. Porque se nós não sanarmos o problema quando ele é pequeno, ele vai se agravar. Então, não sendo punido, vão ser cometidas infrações cada vez mais graves e violentas. Um vidro quebrado no carro abandonado basta para transmitir uma ideia de caos, de deteriorização, de desinteresse, de descaso, e faz quebrar os códigos de uma boa convivência. Porque parece que a lei ali não existe, que não existem regras naquele lugar e nem normas. Então, um vidro quebrado, ele induz ao vale tudo. E essa teoria, ela se aplica também a todos os ambientes. Fazendo uma relação com a nossa vida, é a mesma coisa. Desordem gera desordem. E nós vamos sofrer as consequências disso. Se no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações, nos nossos hábitos alimentares, nós temos janelas quebradas, nós vamos ser levados naturalmente a termos atitudes relapsas, descuidadas e muitas vezes atitudes destrutivas. Cada novo ataque depredador, ele reafirma e multiplica essa ideia do vale tudo. Nós podemos ter janelas quebradas em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos vandalizar o nosso corpo, porque nós já não cuidamos mais dele mesmo. A nossa conta bancária, o nosso financeiro, está uma bagunça, dá até medo de olhar. Podemos deixar a nossa casa um pandemônio, não cuidar, não limpar, não organizar, porque já não tem jeito mesmo. Mas a verdade é que sim, tem um jeito para tudo isso. No ano de 1990, o prefeito de Nova York, Giuliani, ele conseguiu eliminar muito da criminalidade, focando a atenção nos pequenos delitos. Ele começou implantando isso no metrô de Nova York e foi chamado esse sistema de tolerância zero. E além dele combater esses pequenos delitos, ele também foi embelezando os espaços públicos para as pessoas se sentirem melhores. Então, nós somos, sim, afetados pelo nosso ambiente. Se nós não podemos dar conta de tudo, nós podemos, pelo menos, dar conta de algumas coisas. Então, cuide das suas janelas quebradas. organize as suas coisas, capriche na beleza. Do mesmo jeito que o vandalismo e a desordem atraem os nossos instintos destrutivos, a ordem e o belo, eles trazem conforto, eles trazem alegria, inspiração e foco. Claro que janelas, elas quebram o tempo todo, né? Mas tentemos consertar o mais rápido que nós pudermos. Eu acho que nós temos que nos dedicar realmente com muito capricho e com muita atenção a tudo que está à nossa volta. Então eu pergunto, qual é a sua janela quebrada e que ela tem urgência de ser reparada? E sempre que a gente fala desse assunto, ele nos leva a apontar o dedo para os outros. Ele nos leva a apontar o dedo para o governo, o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Todos nós temos soluções para as coisas dos outros. E a gente aponta o dedo para os outros, para as outras pessoas. Mas eu convido é que ao invés de nós procurarmos fazer com que os outros apliquem essa teoria, eu convido cada um de nós a aplicá-la a nós mesmos. Vamos ver quais as áreas da nossa vida que nós temos janelas quebradas. Quais as áreas da nossa vida que nós quebramos as nossas próprias regras. Que nós, por exemplo, faltamos de respeito com os nossos familiares, ou nós estávamos fazendo uma atividade física e de repente a gente não faz mais nada, porque é, e por aí afora, né? Nós vamos quebrando pequenas regras e não reparamos. Então, cada um desses é um ponto para acontecer mais janelas quebradas. E os relacionamentos? Onde nós quebramos a janela com os nossos filhos, com os nossos maridos, com nossas esposas, os nossos pais? É muito importante, acredito muito, que a gente tem que ser a transformação que a gente quer para o mundo, que a gente prega para o mundo, ao invés de simplesmente pregar. Essa é uma prática muito grande. Então, nós devemos estar constantemente fazendo uma análise das nossas janelas quebradas. Para que uma janela não se torne várias janelas quebradas. Nós funcionamos como um todo. Então, se nós repararmos as nossas janelas na área pessoal, vai refletir na nossa vida profissional, na nossa vida de relacionamentos e assim por diante. Então, estejamos sempre prontos para consertar as nossas janelas quebradas. E lembrando que aqui nesse espaço, nesse ambiente, vocês sempre irão encontrar soluções que o Mestre sempre nos ensina e nós encontramos soluções para consertar qualquer janela quebrada. E era isso então.